verdade absoluta, causa, efeito e três pontinhos. Por que esses três pontinhos, Bimala? Ah, porque tem mais coisas, não só causa e efeito. Muita gente ouve verdade absoluta já torce o nariz, né? Não existe verdade absoluta. É, o que nós vamos ver hoje no Bhagavad Gita, capítulo 7, é o maior 7, 7.7, né? A verdade absoluta é o maior 7, tanto é o maior 7 que é 7.7. Que incrível, né, Bimala? Coincidência, né, esse verso. É, mas isso é uma brincadeira, uma bobagem que a gente inventou, que o povo inventou, né? Não é uma verdade absoluta, é uma verdade relativa que começou em alguma época e que vai acabar em alguma época, né? Essa bobagem, vamos falar bobagem, essa contaminação, essa ilusão, né? Do 7.1. É o maior, verdade absoluta é o maior 7.1. É, vamos ver isso, é o que nós vamos ver hoje. Você acredita em verdade absoluta? Você acha que existe verdade absoluta? O que é a verdade absoluta? Nós vamos ver isso hoje, né? Vamos ler também o Shrimad. Ah, você já vai abrindo, você que tem o Gita aí, vai abrindo o Gita no capítulo 7, verso 7. Mas o Bhagavad Gita como ele é? Se você não tiver o Bhagavad Gita, entre no nosso site que tem o Bhagavad Gita como ele é, de graça, para você ler na tela ou baixar, tá? Nós vamos ler também o Shrimad Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna. É, se der tempo, tá bom, meu. Se eu não... É, sempre eu. Você já viu o tamanho desse significado aí? Significa que se for grande, se o significado for grande, significa que não vai dar tempo. É, dá tempo se eu não falar demais, tá bom? Já parei de falar então. Então vamos lá ver a verdade absoluta, causa, efeito e três pontinhos, com a tradução e significados dados por sua divina graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Om Agyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpati Gopesha Gopika Kanta Arada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Então vamos lá ler o ver, tentar cantar, né, o verso 7 do capítulo 7, o conhecimento do absoluto. Então vamos lá, Bimala, vamos tentar. Onde está o Gita? Está aqui. Descer mais um pouquinho. Sânscrito, imagina. Ler e cantar o sânscrito. Não vai ser nessa vida, não. Então vamos lá. Mata parataram nanya Kinchi asti dananjaya, mai sarvam nidam protam, shutre mani ganaiva. Tradução palavra por palavra, mata, além de mim, para taran, superior, na, não, anya, qualquer outra coisa, kinchi, algo, asti, a, Dananjaya, ó conquistador de riquezas, mai, em mim, sarvam, tudo que existe, idam, que vemos, protam, ensartadas, sutre, em um cordão, manigana, pérolas, iva, comparado. Tradução completa, ó conquistador de riquezas, não há verdade superior a mim. Tudo repousa em mim, assim como as pérolas estão ensartadas em um cordão. Sutre. Parece francês, né, Bim? Sutre. Sutre. É, o sânscrito parece tudo porque todas as línguas saíram dela, né? A língua mãe de todas é o sânscrito. Antigamente o mundo inteiro só falava uma língua, o sânscrito, que é a língua de Deus, a língua que é falada nas moradas, é, na verdade, cantada, né? Essa língua não é falada, ela é cantada. Por isso que o Bhagavad Gita, como ele é em português, a tradução exata do Bhagavad Gita, como ele é em português, é o canto de Deus como ele é, porque Deus não fala, Deus canta. Então é o canto de Deus como ele é. É igual o Bhagavatam, né? O canto 1, o canto 2, o canto 3. Aqui é o canto de Deus como ele é, porque Deus canta. Então nós estamos ouvindo, nós ouvimos agora, muito mal cantado, né, pelo Nayana, o canto de Deus como ele é. Essa é a verdade absoluta. Tá, não, é só o começo, tá, gente? Então, Prabhupada explica que há uma controvérsia sobre se a suprema verdade absoluta é pessoal ou impessoal. Está vendo? Já estamos ligando a verdade absoluta a uma pessoa, ou não, né? Tem essa controvérsia aí. Quanto ao Bhagavad Gita, a verdade absoluta é a personalidade de Deus, Shri Krishna. E isto se confirma a cada passo. Então, está vendo? A verdade absoluta, para começar, existe. E existe eternamente. E é uma pessoa. E essa pessoa é Krishna. Krishna é a verdade absoluta. É o maior 7-1 que tem. Muito legal. O cara é um 7-1. Krishna é o maior 7-1 que existe. Não existe maior 7-1 que Krishna. Está vendo? Deus é muito incrível, né? Ele é o maior 7, é o maior 7-1 que existe, né? Mas não, mas está cheio de gente tentando aí ser um 7-1, né? Mas nunca vai conseguir ser mais 7-1 que Deus. Não existe, porque Deus é o maior 7-1 que existe. Então, neste verso em particular, se enfatiza que a verdade absoluta é uma pessoa. Também o Brahma Samhita afirma que a personalidade de Deus, Krishna, é a suprema verdade absoluta. Está vendo? Não existe verdade superior a Krishna. Ishvara Parama Krishna Satitananda Vigraha. Isto é, em português, a suprema verdade absoluta, a personalidade de Deus é o Senhor Krishna, que é o Senhor primordial, o reservatório de todo o prazer, Govinda, e a forma eterna de completa bem-aventurança e conhecimento. Estas autoridades não deixam dúvida de que a verdade absoluta é a pessoa suprema, Krishna, a causa de todas as causas, e a única causa sem causa. Todo mundo fala, não, porque a causa, causa, efeito, efeito e causa, não existe efeito sem causa, não existe causa sem efeito. Então, aqui para completar, a única causa sem causa e que causa todas as causas é a causa suprema, Krishna. Krishna é a única causa sem causa. De onde veio Deus? De lugar nenhum. Deus nunca veio. Deus sempre esteve, sempre existiu. Ele não tem começo, ele não tem fim. Ele é a causa de todas as causas. Todos são dependentes de Deus, Krishna. O impersonalista, no entanto, argumenta, fundamentando-se na versão védica dada no Shvetashvatara Upanishad, que diz o seguinte aqui, vou ler a explicação de Prabhupada. No mundo material, compreende-se que Brahma, a entidade viva primordial dentro do universo, o primeiro filho de Deus, Brahma, é o supremo entre os semideuses, seres humanos e animais inferiores. Mas, além de Brahma, está a transcendência que não tem forma material e está livre de todas as contaminações materiais. Qualquer pessoa que possa conhecê-lo também se torna transcendental. Mas aqueles que não o conhecem sofrem as misérias do mundo material. O impersonalista dá mais ênfase à palavra Arupam. Arupam, desculpem. Mas este Arupam não é impessoal, pois indica a forma transcendental de eternidade, bem-aventurança e conhecimento, como se descreveu no verso do Brahma Sanhita citado acima. O problema são as interpretações, né? Esses são os problemas criados pelos impersonalistas e pelos achistas. O que mais tem é gente achando, olha, eu acho que não é bem assim, eu acho que é assado. Então, esse é o problema, Bimo. Os achistas, o achismo e os impersonalistas para completar, né? Outros, fora os especuladores mentais, os meditadores, outros versos no Shvetashvatara Upanishad 3.8.9 substanciam isto como se segue. Vou ler a tradução. Prabhupada cita 6 linhas aqui. Em português, eu conheço essa suprema personalidade de Deus, Krishna, que é transcendental a todos os conceitos materiais de escuridão. Só aquele que o conhece pode transcender a fronteira de nascimentos e mortes. Não há outra forma de liberação além deste conhecimento dessa pessoa suprema. Então, quem não conhece Krishna não se libera. Muita gente fala, mas o cara se liberou na luz, se liberou no corpo de Deus. Essa liberação aí é furada, é temporária, tem começo, meio e fim. Por quê? Só aquele que conhece Krishna pode transcender a fronteira de nascimentos e mortes. Não há outra forma de liberação além deste conhecimento dessa pessoa suprema, Krishna, a verdade absoluta. Por quê? A pessoa que vai para a luz, ela cai aqui de novo. A pessoa que se funde no corpo de Deus, ele cai aqui de novo. Porque a hora que Deus exala incontáveis universos através de seus poros, esse cara que se fundiu na luz ou no corpo de Deus, ele é jogado para fora, dentro de um universo novamente. E aí evolui, nasce, cresce e morre, né? É a história de sempre. Abre aspas, não há verdade superior a essa pessoa suprema, pois ele é o super máximo, ele é menor do que o menor, ele é maior do que o maior, ele está situado como uma árvore silenciosa, e ele ilumina o céu transcendental, e assim como uma árvore espalha suas raízes, ele espalha suas energias extensas. Ele, Krishna, ele tem nome. Essa verdade absoluta tem nome, Krishna. Destes versos, conclui-se que a suprema verdade absoluta é a suprema personalidade de Deus, Krishna, que é todo penetrante através de suas multi-energias, tanto materiais quanto transcendentais. Fora isso, só existe uma verdade. Fora a verdade absoluta, só existe uma verdade, a verdade relativa, que é qualquer coisa fora isso. Qualquer coisa fora isso é verdade relativa. Verdade relativa está sempre mudando, tem começo, meio e fim. É assim que funciona. Então existem, só existem duas verdades no mundo: a verdade absoluta, Krishna, que é uma pessoa, e as verdades relativas, ou a verdade relativa, né, que se traveste de muitas ideias, achismos e especulismos, né? Então você pode escolher, né, conhecer a verdade absoluta Krishna ou qualquer outra coisa, que é essa outra, qualquer outra coisa que é a verdade relativa, as verdades relativas que não existiam no passado nem existirão no futuro. Então quem quer perder tempo com coisas temporárias miseráveis, vá em frente. Pode achar aí o que quiser, pode especular o que quiser, porque as verdades relativas estão sempre sendo criadas e destruídas. Então é o que se ensina, infelizmente, é o que se ensina nos matadouros da alma, a rede de ensino material mundial. Verdades relativas. Por isso que se joga tanto livro fora, né? Porque não presta pra mais nada, nem para. É, então. É Krishna. Beleza, não é Krishna? É verdade relativa. E verdade relativa é isso aí, é lixo. Lixo cultural, lixo eletrônico, lixo mecânico, é só lixo, lixo. Como o Prabhupada falou. Literatura que não descreve os passatempos eternos de Deus, Krishna, é excremento. Então é melhor não tocar nessas porcarias. É o que diz as escrituras autorizadas, desculpem, é o que dizem as escrituras autorizadas, os mestres espirituais qualificados, competentes e autorizados, e as pessoas santas. E é o que a gente repete aqui sempre. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. E o Bhagavad Gita como ele é está à sua disposição no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar ali, né, que você encontra várias opções para ler na tela ou baixar. E até ver, né? Para ler, ver, baixar. É porque. Não, tem o Gita no YouTube, Bimola. É isso mesmo. Tá bom, já parei de falar e encurtar, tá? Mas você que não quer ler nada, não quer baixar nada, não quer ler nada na tela, não quer baixar nada, não quer ouvir nada, então a próxima opção é Livros de Prabhupada. Clica aí, já cliquei aqui, já abriu, já apareceu o Shrima Bhagavatam, Purana Imaculado. Vai descendo, já aparece o Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, onde tem a verdade absoluta descrita nos mínimos detalhes. Depois vem a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, onde tem toda a verdade vivida na prática. E agora sim apareceu o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Desce mais quatro livros aí que você vai encontrar o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Já encomenda um também. Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende. Ou então, dia 25, esquece por aí e compartilha conhecimento. Será que dá tempo de chegar? Encomenda já. De repente dá tempo de chegar e dia 25 você esquece por aí, compartilha conhecimento, ajuda a iluminar o mundo e tornar o mundo um lugar com pessoas mais iluminadas. Porque pessoas iluminadas fazem tudo iluminado, né? Vota iluminado, né, Bimala? Sabe votar, né? Vota consciente, um voto consciente, né? Então, tá bom, já parei de falar, sim senhora. Bom, gente boa, tá combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa, não falei demais não, Bimala. Vamos ler mais um pouquinho do Shrimadbhagavatam e vamos ler o livro Krishna também. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Não tinha nada para falar. Eu falei demais, né? Tá bom, Bimala, vou tentar falar menos da próxima vez. Da próxima vez escolhe um verso com significado melhor, menor também. Não, eu que tenho que falar menos. Tá bom, sim. Não, a senhora que manda. Bom, então antes de ler o Shrimadbhagavatam, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamas Loke Bhaktir Bhavati Nashtiki. Estamos lendo o Shrimadbhagavatam, canto 4, capítulo 21, o encontro de Maharaja Prito com os quatro Kumaras. Ui, errei de novo, Bimala. É ao contrário, o encontro de Prito Maharaja com os quatro Kumaras. Não vou nem falar mais nada, já cansei de falar. Dá na mesma, Bimala. Krishna, Balaram, Arade, que cruz pesada. Tá, paramos aqui. A inteligência e educação de Maharaja Prito, tá vendo? Maharaja Prito, é por isso que eu erro, porque quase sempre é falado assim, ó, Maharaja Prito. Mas no título, o nome do capítulo está invertido. A ordem dos tratores não altera o viaduto, Bimala. Krishna, Balaram, Arade, que cruz pesada. Então vamos lá. Nayana, obedece à autoridade, Nayana, senão você vai ter que obedecer a uma mulher. Cá estou eu. A inteligência e educação de Maharaja Prito eram exatamente como as de Jamaraja. O superintendente da morte é o ministro da justiça do governo divino. Não queira encontrar com ele depois da morte. Sua opulência era comparável às montanhas dos Himalaias, onde todas as joias e metais preciosos são abundantes. Ele possuía grandes riquezas como Kuvera, o tesoureiro dos planetas celestiais, e ninguém podia revelar seus segredos, pois eles eram como os do semideus Varuna. Não quer descer, agora vai. Jamaraja, culpa daquela pecinha atrás do microfone, é verdade, viu? Jamaraja ou Dharmaraja, sendo o superintendente da morte, tem que julgar as entidades vivas criminosas que cometeram atividades pecaminosas no transcurso de suas vidas. Só vai julgar 99,99% das pessoas. Julgar, condenar e executar, né? Consequentemente, é só morrer. Morreu, ferrou. Vai encontrar com o ministro da justiça do governo divino. Vai ser julgado, condenado e executado. Deixa eu ver onde está aqui. Cometeram atividades pecaminosas no transcurso de suas vidas. Consequentemente, Jamaraja é tido como o maior perito em assuntos judiciais. Dessa lei ninguém escapa, da lei de Deus ninguém escapa, e a todo momento ela está sendo executada, tanto em pessoas que estão aqui ou em pessoas que estão lá, né? Nos corpos materiais sutis, os corpos de espíritos e fantasmas. Se está no corpo de espírito e fantasma, meu amigo, é porque foi um suicida, é porque fez tudo errado. Prito Maharaja também era altamente erudito e excessivamente exato em proferir seu julgamento aos cidadãos. Ninguém podia excedê-lo em opulência, assim como não se pode avaliar a abundância de minerais e joias nas montanhas dos Himalaias. Portanto, ele é comparado a Kuvera, o tesoureiro dos planetas celestiais. Tampouco podia alguém descobrir os segredos de sua vida, assim como não se consegue conhecer os segredos de Varuna, o semideus que preside a água, a noite e ao céu ocidental. Varuna é onisciente, uma vez que castiga pelos pecados cometidos, recebe orações de pessoas que buscam perdão. Ele também é aquele que envia doenças e muitas vezes é encontrado na companhia de Mitra e Indra. Está vendo? Muita gente acha, quando a pessoa fica doente, a pessoa comum fica doente, acha que é o diabo, né? É o diabo que mandou. E quando fica, se dá bem, tem saúde, acha que é Deus que está... Não, é Deus que controla tudo e todos, meu amigo. Os pecados se pagam com doenças, sofrimentos ou prejuízos materiais, ou os três juntos. Vai depender do que se aprontou. Mas é Deus que manda, é porque Deus que manda em tudo. Ele é um manda-chuva, Krishna é um manda-chuva. É o cara lá de cima, ele é o cara, meu amigo. Ele que manda e desmanda. Ele que manda sofrer, ele que manda se dar bem. Dependendo. É como o juiz da Suprema Corte, mas ele não tem nada a ver com o que você apronta. Cada um... Krishna não tem culpa de você colher o mal que plantou com suas próprias ações. E a maioria, só 99,99% das pessoas estão fazendo tudo errado, ou quase tudo errado. E aí, meu amigo, vai ter que pagar. É gostoso pecar, né? Mas pagar os pecados, aí não é nada gostoso. Em sua força corpórea e na força sensorial, Maharaja Prito, tá vendo? Maharaja Prito era forte como o vento, que pode ir a toda e qualquer parte. Quanto à sua intolerância, ele era como a todo poderosa expansão Rudra do Senhor Shiva ou Sadashiva. Em sua beleza corpórea, ele era como Cupido. E em sua reflexão, era como um leão. Em sua feição, era como Swayambhuva Mano. E na capacidade de controlar, era como o Senhor Brahma. Em seu comportamento pessoal, Prito Maharaja manifestava todas as boas qualidades. E em conhecimento transcendental, ele era exatamente como Brihaspati. Em autocontrole, ele era como a própria suprema personalidade de Deus, Krishna. Quanto a seu serviço prático e amoroso a Krishna, ele era um grande seguidor dos devotos apegados à proteção às vacas e à prestação de toda a classe de serviços ao mestre espiritual e aos sacerdotes brâmanas. É o que todo mundo deve fazer, né? Proteger as vacas e servir o mestre espiritual e os sacerdotes brâmanas. Esse é o dever de todo governante, pelo menos todos os governantes devem fazer isso, se quiser se dar bem e fazer um bom governo. Desculpem. Ele era perfeito em seu recato e em sua amabilidade. E quando se dedicava a alguma atividade filantrópica, agia como se estivesse trabalhando para o seu próprio interesse. Ao conversar com Sarvabhaum Bhattacharya, o Senhor Chaitanya o honrou como a encarnação de Brihaspati. Brihaspati é o principal sacerdote do reino celestial, sendo seguidor da filosofia conhecida como Brahma Vada ou Maya Vada. Brihaspati é também um grande lógico. Esta afirmação dá a entender que Maharaja Prito, apesar de ser um grande devoto, constantemente ocupado no serviço prático e amoroso do Senhor Krishna, podia derrotar todas as classes de impersonalistas com o seu profundo conhecimento das escrituras védicas. Meu amigo, quem tem conhecimento das escrituras védicas não é derrotado por nada nem por ninguém, porque a filosofia védica, as escrituras védicas são imbatíveis, são perfeitas, completas, porque foram faladas e escritas pessoalmente por Deus. Não tem intermediários, não tem profetas, não tem espíritos, não tem ninguém no meio, é Deus falando e escrevendo pessoalmente. Então, quem tem conhecimento da escritura completa e perfeita derrota qualquer um. E não é derrotado por ninguém. Devemos aprender com o exemplo de Maharaja Prito que um devoto de Deus deve não apenas ser fixo no serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna, como também, se necessário, deve estar preparado para argumentar com os impersonalistas com toda a lógica e filosofia e derrotar a alegação deles de que a verdade absoluta Krishna é impessoal. Interessante, né? Falando da verdade absoluta aqui também, Bhima. A suprema personalidade de Deus, Krishna, é o autocontrolador ou o celibatário ideal. Ao elegerem Krishna para ser presidente do sacrifício Rajasuya realizado por Maharaja Yudhishthira, o avô Bhishma Deva louvou o Senhor Krishna como o maior dos celibatários. Como o avô Bhishma Deva era celibatário, ele era bastante competente para distinguir um celibatário de um vyabhichari. Embora preto, não vou nem falar nada, Bhima. Não, eu fui. Eu fui um enganachari. É quando eu morava com os devotos, eu era um enganachari. É, tanto é que a enganação não durou muito tempo. Cá estou eu, né? Então. É, tem brahmachari, que é o celibatário, e tem o enganachari. Tem bastante enganachares por aí, né? O duro é que a pessoa está se enganando e não percebe, né? A pessoa está se enganando e não percebe que está se enganando, né? Mas engana só a torcida, porque um mestre espiritual de verdade, um devoto de verdade, ele bate o olho e fala, esse cara é um enganachari, né? Porque um verdadeiro celibatário, ele é rendido ao mestre espiritual ou a um programa. Ele segue uma autoridade, ele não faz o que ele quer, o que ele acha. É por aí que você conhece, né? Se o cara começa a fazer o que ele acha, ih, meu amigo, é enganachari. Agora, se ele está rendido a um programa e faz exatamente o que o líder do programa manda, aí ele é um brahmachari, né? Se não, é um enganachari. Embora Prito Maharaja fosse chefe de família e pai de 5 filhos, de qualquer modo, era considerado o mais autocontrolado. Aquele que gera filhos conscientes de Krishna para o benefício da humanidade é um celibatário de verdade. Quem gera filhos como os cães e os gatos não é um pai digno. A palavra celibatário, brahmachari, também refere-se àquele que age na plataforma de Brahman, ou seja, em serviço prático e amoroso a Deus. Na concepção do Brahman impessoal não existe atividade. Todavia, quem realiza atividades em relação com a suprema personalidade de Deus deve ser considerado um celibatário. Assim, Prito Maharaja era um celibatário ideal e um chefe de família ideal simultaneamente. Vishwakshena Novatishu refere-se aos devotos que vivem ocupados a serviço do Senhor Krishna. Outros devotos devem seguir os seus passos. Srila Narottama Dasa Thakur dizia que... Vamos parar aqui, não vai dar tempo. Eu falo demais. Aí nós paramos aqui onde vamos ouvir o que Srila Narottama Thakur diz, porque é eterno, né? Quando um devoto, quando um mestre espiritual fala, ele está falando uma instrução geral. E é para todos, e é eterno, é para todos em todos os tempos. É para todos na eternidade, no passado, no presente e no futuro. Por isso é uma verdade absoluta, porque é verdade sempre. Era verdade antes da criação do mundo. É verdade quando o mundo é criado. É verdade quando o mundo é mantido. É verdade quando o mundo é destruído. E depois que acaba tudo, materialmente falando, continua sendo verdade. Isso é verdade absoluta. Agora, fora isso, é tudo verdade relativa, né? Não existiam essas verdades, essas religiões que você vê por aí, ó. Não existiam no passado, nem existirão no futuro. Por quê? São verdades relativas, temporárias, miseráveis. Tá bom, já parei de falar. Então paramos aqui. Onde nós vamos ver e ouvir o que Srila Narottama Dasa Thakur dizia. Bom, gente boa, todo o conhecimento, com todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. É, a diferença do Gita é só isso. No Gita tem todo o conhecimento, todas as respostas, todo o conhecimento e todas as respostas. Nessa coleção tem todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes. Bom, na primeira linha do nosso site você entra agora, krishnafm.com.br. Na primeira linha você encontra o link Livros Grátis, onde você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar. Mas se não quer ler na tela nem baixar, então clica aí em Livros de Prabhupada. Já cliquei aqui, já apareceu essa coleção, o Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, volume 1, 2 e 3. Você já encomenda, já começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Tô ligando aqui o trem que você não ligou para carregar e vou tomar água, Bima. Ninguém perguntou, mas eu estou avisando porque é rádio. Rádio é assim, rádio a pessoa não vê o que a gente está fazendo, então tem que avisar, né? Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahiman. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava Rakshama. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahiman. Estamos lendo o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. E paramos aqui, ó. Onde? Quem tá? Acho que é Balarama que está falando, Bimala. Era Balarama que estava falando, pelo menos. É alemães fala menos. Tá bom, sim, senhora. Consciência da existência material pode ser comparada a dormir e sonhar. Quando um humano sonha, ele sonha sobre muitos acontecimentos não reais e, como resultado do sonho, ele fica sujeito a diferentes tipos de sofrimento e felicidade. Similarmente, quando uma pessoa está na condição sonhadora da consciência material, ele sofre os efeitos de aceitar um corpo e abandoná-lo novamente na existência material. Oposto a essa consciência material está a consciência de Krishna. Em outras palavras, quando um humano é elevado à plataforma da consciência de Krishna, ele se torna livre deste conceito de vida falso. Dessa forma, Shri Balarama os instruiu, Balarama também. Desta forma, Shri Balarama os instruiu sobre conhecimento transcendental. Ele se dirigiu à sua cunhada assim: doce sorridente Rukmini, não fique aflita por motivos falsos causados pela ignorância. Por causa de noções falsas, a pessoa somente fica infeliz. Entretanto, essa tristeza é imediatamente removida por discutir filosofia da vida real. Será feliz somente nessa plataforma. Depois de ouvir uma instrução tão iluminadora de Shri Balarama, Rukmini imediatamente ficou calma e feliz e ajustou sua condição mental, que estava muito aflita por ver a posição degradada de seu irmão Rukmini. No que diz respeito a Rukmini, nem sua promessa foi cumprida, nem sua missão bem-sucedida. Ele veio de sua casa com seus soldados e falanges militares para derrotar Krishna e libertar a sua irmã. Todavia, ao contrário, ele perdeu todos os seus soldados e poder militar. Pessoalmente, ele estava muito degradado. Cabelo tudo picotado, barba tudo ferrada, bigode picotado. E nessa condição ele estava muito triste. Entretanto, pela graça do Senhor Krishna, ele pôde continuar sua vida para o destino fixo. Porque ele era um governante, pôde lembrar de sua promessa que não retornaria à sua cidade capital Kundina sem matar Krishna e libertar a sua irmã, o que ele falhou em fazer. Assim, ele decidiu, com ira, não retornar à sua cidade capital e construiu uma pequena cabana na vila conhecida como Bodhakata e começou a residir lá para o resto de sua vida. Se retirou da vida material. Melhor opção, né? Não tem opção melhor que essa. Depois de derrotar todos os elementos opositores e levar Rukmini à força, Krishna a levou para sua cidade capital, Dwaraka, e assim casou com ela de acordo com os princípios regulativos dos rituais védicos. Depois de seu casamento, Krishna se tornou o rei dos Dyadus em Dwaraka. Na ocasião de seu casamento com Rukmini, todos os habitantes estavam muito felizes e em cada casa havia grandes cerimônias. Os habitantes da cidade de Dwaraka ficaram tão contentes que se vestiram com os melhores trajes e ornamentos possíveis e foram presentear, de acordo com seus meios, o casal recém-casado. Krishna e Rukmini. Todas as casas de Dyadupuri, Dwaraka, estavam decoradas com bandeirinhas, festões e flores. Cada e toda casa tinha um portão extraordinário, especificamente preparado para essa ocasião. E nos dois lados do portão havia grandes cântaros, cheios de água. A cidade inteira estava aromatizada com a queima de incenso de alta qualidade. Não esses mata-ratos que vendem por aí, né? É o incenso da câncer, só se for esses mata-ratos aí. Porque incenso de alta qualidade, feito com resina natural, só faz bem, né? Purifica o ar, perfuma o ar. Acaba com as energias ruins, né? Só coisa boa, mas incenso de alta qualidade, não mata-rato. E à noite havia iluminação com milhares de lamparinas que decoravam cada e todo o prédio. Olha bem, olha os ingredientes do incenso aí que você vai ver. Incenso com bosta de galinha, meu amigo, socorro, hein? Socorro. Tem que ser incenso, incenso feito... Incenso indiano do bom, tá? Porque tem incenso indiano que também não presta, então presta atenção aí. A cidade inteira parecia radiante na ocasião do casamento do Senhor Krishna com Rukmini. Em toda parte da cidade havia... O incenso que eu mais gosto, Bimla, eu acho que é o melhor que tem no mundo, né? É o Saiflora. Saiflora. Se não for Saiflora, Saiflora. É caro, mas o que é bom é caro, né? É, sim. É, Masala. Incenso de Masala natural, né? Então, é incenso do bom, né? Aí eu tenho alguns aqui, Bimo. Você ainda não conseguiu acabar com todos. Tá, vou continuar lendo. Tá, lê mais, fala menos, tá bom. Em toda parte da cidade havia decorações profusas com bananeiras e árvores de noz de Betel. Essas duas árvores são consideradas muito auspiciosas em cerimônias felizes. Ao mesmo tempo, havia uma assembleia de muitos elefantes que carregavam os reis respectivos dos diferentes reinos amistosos. É um hábito do elefante sempre que vê algumas plantas pequenas, por causa de sua natureza frívola e esportiva. Ele arranca as árvores e as atira para lá e para cá. Os elefantes reunidos nessa ocasião também espalharam as bananeiras e árvores de noz de Betel. Porém, apesar dessa ação intoxicada, a cidade inteira, com as árvores jogadas aqui e ali, parecia muito linda. Os reis amistosos dos Kuros e Pandavas estavam representados por Dhritarashtra, os cinco irmãos Pandavas, o rei Drupada, o rei Santardana e também o pai de Rukmini, Bhishmaka. Porque Krishna raptou Rukmini, houve inicialmente algum desentendimento entre as duas famílias. Porém, Bhishmaka, rei de Vidarbha, após ser aproximado pelo senhor Balarama e persuadido por muitas pessoas santificadas, foi induzido a participar da cerimônia de casamento de Krishna e Rukmini. Apesar do incidente de Krishna raptar não ser uma ocorrência muito feliz no reino de Vidarbha, o rapto não era um caso incomum entre os governantes. Rapto, de fato, era corrente em quase todos os casamentos. De qualquer forma, o rei Bhishmaka, desde o início, era favorável a dar a mão de sua filha a Krishna. De uma forma ou de outra, o seu propósito foi servido. E por isso ele estava feliz de participar da cerimônia de casamento, mesmo apesar de seu filho mais velho se degradar no combate. Está mencionado no Padma Purana que Maharaja Nanda e os meninos pastores de vacas de Vrindavana participaram da cerimônia de casamento. Reis dos reinos de Kuru, Srinjaya, Kekaya, Vidarbha e Kunti vieram a Dwaraka na ocasião com toda a sua parafernália real. A história de Rukmini ser raptada por Krishna foi poetizada e os leitores profissionais a recitam em toda parte. Todos os reis reunidos, e especialmente suas filhas, ficaram abismados e ficaram muito contentes depois de ouvirem as atividades heróicas de Krishna. Dessa forma, todos os visitantes e também os habitantes da cidade de Dwaraka ficaram muito felizes de ver Krishna e Rukmini juntos. Em outras palavras, o Supremo Senhor Krishna, o mantenedor de todos, e a deusa da fortuna estavam unidos, e todas as pessoas sentiram extremo júbilo. Assim termina o significado Bhaktivedanta do capítulo 53 de Krishna. Krishna derrota todos os príncipes e leva Rukmini para casa em Dwaraka. Capítulo 54. Pradyumna nasce de Krishna e Rukmini. É dito que Cupido, que é diretamente parte e parcela do senhor Vasudeva e que anteriormente foi queimado até as cinzas pela ira do senhor Shiva, nasceu no ventre de Rukmini, gerado por Krishna. Esse é Kamadeva, um semideus dos planetas celestiais, especialmente capaz de induzir desejos luxuriosos. A suprema personalidade de Deus, Krishna, tem vários graus de partes e parcelas. Contudo, as expansões quádruplas de Krishna, Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha, estão diretamente na categoria de Vishnu. Ou seja, são expansões diretas de Deus, né? Não são expansões indiretas como nós. Kama, ou o semideus Cupido, que mais tarde tomou o seu nascimento no ventre de Rukmini, também foi chamado Pradyumna. Contudo, ele não pode ser o Pradyumna da categoria Vishnu. Ele pertence à categoria de Diva Tattva. Ah, olha só, Bimala, não lembrava disso, hein? Que esse Pradyumna é uma Diva Tattva como nós, né? Quer dizer, parecida com nós, né? Com certeza é uma Diva Tattva, mas é uma Diva Tattva eternamente liberada. E nós, a diferença é que nós aqui somos eternamente condicionadas. Mas não lembrava disso, hein? Ele é por isso. Bom, eu já li o livro Krishna umas 8 ou 9 vezes. Acho que é a 9ª vez que a gente está lendo. Infelizmente, eu ainda não consegui estudar os livros de Prabhupada, nenhum deles. Mas quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia, se esse desejo for sincero, Krishna vai satisfazer o meu desejo. Esse Pradyumna não era da expansão quádrupla, ele pertencia à categoria de Diva Tattva. Porém, por poder especial na categoria dos semideuses, ele era uma parte e parcela da superior destreza de Pradyumna. Esse é o veredito dos principais renunciados de Vrindavana. Por isso, quando Cupido foi queimado até as cinzas pela ira do Senhor Shiva, ele penetrou no corpo de Vasudeva e, a fim de obter o seu corpo novamente, ele foi gerado pelo próprio Senhor Krishna em pessoa. Ele foi diretamente liberado de seu corpo no ventre de Rukmini e nasceu como o filho de Krishna, celebrado com o nome de Pradyumna. Porque ele foi gerado pelo Senhor Krishna diretamente, suas qualidades eram, na maioria, similares às de Krishna. Havia um demônio chamado... Havia um demônio chamado Shambhara. Vamos parar aqui. O que esse demônio fez? Havia um demônio chamado Shambhara que estava destinado a ser morto por esse Pradyumna. Já entendi. O demônio Shambhara sabia de seu destino. Logo que soube do nascimento de Pradyumna, ele assumiu a forma de uma mulher e raptou o bebê. Ah, tá vendo? Já estava tentando se proteger, estava tentando não ser morto por... ia ser morto por Pradyumna, o filho de Krishna e Rukmini. Tá bom, já parei de falar. Bom, gente boa, esse livro Krishna é o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra esse livro de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então a próxima opção é Livros de Prabhupada. Clica aí. Já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, onde tem essa história também no décimo canto com todos os detalhes. Depois você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, que fala desses passatempos nos mínimos detalhes. Depois vem a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. Depois vem o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. E agora sim, já apareceu aqui o livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência e, para finalizar, eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra, seus males espanta. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama, Rama Rama Hare Hare